2000, azul 9138. 9138, reporte em condições Vitor Mike Charlie para modificação das regras. Reportará 9138. Avião 32, curve à direita para o 140. Direita 140, avião 32. Completa a direita 165. Direita 165, avião 32. Visual cabeceirão na 7, 9138. Afirmo, 9138. 9138 completa aproximação visual e chama a torre 11895. 11895, obrigado. Torre, boa noite. Azul 9138, final da 17. Baixar travado. 9138, sem Liverpool, 917, vento 080, grau 059. Liverpool, 9138. 9138, altímetro 1091. 1011. No solo, aos 35, livre à esquerda, chame solo, frequência 121, decimal 9. 219, obrigado, muito abaixo. Solo, boa noite, azul 9138, livrou. 9138, boa noite. Siga em frente, Lima, vai cruzar o pátio 1 e posteriormente ingressar no pátio 3. Está indicando a posição 07 no pátio 3 para o azul 9138. Pátio 3, posição 7, 9138, obrigado. Nada.